guia não encarna mais, Val Preto Velho? De no meu caso, de não, filho. Porque já se saudou de todas as dívidas que tinha que saudar desse lado. Então, agora, as minhas responsabilidades já é outra. Então, aqui na Terra é um momento de pagação, né? Gente, pode se dizer que sim, gente, pode se dizer que não. Filho. Pagamento, né? De... Porque se a gente bater de muito firme dessa forma, o povo vai pensar que veio para sofrer. Filho. Ah, e não é verdade, né? Isso não é verdade. De como já é dito, de ninguém veio para pagar karma, filho. Hã? Ou se vocês lembram, é igual o povo, vamos ser de bem claro. De igual hoje o povo que fica querendo de abrir de vidas passadas, filho. É. Eu não estou para te condenar nada. Não. Mas o povo que se abre para vidas passadas sem ter um problema de real para essa necessidade. Por curiosidade. Só por de curiosidade, está mexendo em algo que quer se assustar. Quer se assustar. Porque se fez algumas coisas no passado. Você não foi um anjo. Quer mexer em algo que quer se assustar? Não é verdade, filho? Pra que você vai mexer lá? Se é necessário, é um trauma, se é necessário. Sim. Vamos mexer. Mas a voz respeita também, porque eu só estou só para comparar e pontuar de algumas coisas que eu acho que às vezes são desnecessárias para a evolução do espírito. Adorei. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo com você, filho? Tudo bem. E? Qual que é o seu nome? Meu nome é Vovó Catarina de Angola, filho. Vovó Catarina de Angola? Isso. E a senhora mora na Luanda? Tem a minha morada lá, filho. E a senhora é uma preta velha feliz? Demais da conta, filho. Por quê, vó? Porque eu me realizo e faço só aquilo que eu amo, filho. Mas a senhora faz isso porque a senhora é espírito ou a senhora conquistou isso durante sua encarnação? Porque os dois, né? Sim. A gente tem que fazer pra conquistar, né? Senão não conquista nada na vida. É. Tanto na vida de espírito como encarnado. Ah, a minha passagem encarnada também me realizei como uma nega velha. Ah, é, vó? Sim, filho. E a senhora, a senhora participou da escravidão? Participei sim, filho. Foi duro, vó? Não foi não, filho. É. Não foi duro, vó? Não foi, filho. Tivemos que passar por aquilo, filho. Lógico que desse lado ficou muito mais fácil de entender como o porquê disso tudo, filho. Depois ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas a gente não teve ódio do homem branco e nem de ninguém, não, filho. Não teve. Não teve, filho. A senhora aprendeu o que com esse momento, essa passagem na Terra? E o respeito pelo outro, filho. O amor, a importância da gente amar sem olhar a quem, filho. Vó, que coisa boa, viu? Fico muito feliz da senhora ter vindo para ensinar a gente. A gente vem dividir um pouquinho, né? Porque a gente aprende também com vocês, né? É, vó. Porque vocês têm uma vivência diferente da que a avó teve na Terra, filho. Então, pra gente também é uma situação diferente, filho. É diferente. A gente também aprende, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Cada lua que se vira, a gente também aprende. Como que faz? Tem uma amiga que é mãe de santo, ela gostaria de virar preta velha depois que morresse. Como é que faz, vó? Ela vai ter que se dedicar muito, porque se demora um tempo, filho. Demora, vó? É um tempo, né? É um tempo certo, filho, pra você. E se tiver afinidade também com essa linha, não é só querer, né? Porque muitos espíritos e pessoas também, a gente pode comparar dessa forma, se perde no meio do caminho, no querer, filho. Nossa. Não basta querer. Não basta querer, vó. Tem que saber fazer. Tá certo. E a senhora, quando vê a gente assim, trabalhando afinco na espiritualidade, a senhora se sente bem, se sente agradada? Filho, e muito, filho. Uhum. O coração brilha ainda mais, filho. Nossa, vó. A Rona ilumina muito mais quando os filhos trabalham direito, filho. Sim. E daí a hora que a gente, assim, dá uma preguiça aqui, dá uma atrasada lá e não presta muita atenção nesses detalhes, vó? A gente fica um pouco triste, filho. Só que eu arrumo outra oportunidade para trabalhar. A gente vai trabalhar em outro lugar. Como dizem, a gente só trabalha em lugar que tem trabalho. Então não é porque a gente é preto velho que a gente não vai trabalhar em outro lugar. A gente se vira, né, filho? Ah, é? Quem quer faz acontecer. É verdade que são as pretas velhas que cuidam das crianças? Pode-se dizer que sim, filho. Um pouco, quem cuida tem de também, de, depende muito. Existem muitas e muitas e muitas formas. Sim. Existem as crianças, os herês que cuidam das crianças. Ah, um pouco mais velho, né? E aí, que acabam se passando tudo pra gente, essa comunicação, todo esse retorno de como tudo tá, e a gente faz aquele trabalho de vó da terra também, né? Fica de olho nos filhos, nos netos, filho. A senhora foi uma mãe na terra? Fui, filho. A senhora teve quantos filhos? A avó teve 7 filhos. 7 filhos? E aí, como é que foi assim um pouco da sua vida? Na fazenda grande? Foi, filho. A avó era uma curandeira. Olha. Uma curandeira. E tudo o que eu conseguia, filho, era diante desse meu feito, eu limpava a casa dos patrão, do homem branco, e fazia muitas de cura, e o povo dava as coisas para mim. A voz eu não cobrava nada, porque foi um dom que a espiritualidade, que o Deus maior me deu. Eu costumo falar que às vezes até me emprestou, porque se eu não souber dar seguimento nisso, ele tira e deixa de canto, filho. A senhora acha então que é a mesma coisa com a gente hoje? Sim, filho. Vocês têm um dom, cada um. Por isso que tem que buscar descobrir quais são os dons. Pra que vocês têm mão na vida? Tem cabeça, tem corpo? Pra que vocês... Que vocês vão fazer? Se vocês fizerem diante do dom de vocês, vocês vão fazer isso muito melhor, porque vão fazer isso com realização, com amor. Nossa, vó. Mas é difícil saber qual é a nossa missão, não é, vó? Não, filho. Basta fazer. Não adianta só querer. Porque sabe o que acontece? As pessoas só querem as coisas e cruzam as pernas e ficam esperando, filho. Não. As coisas baterem na porta. Não estou julgando todos. Sim. Mas estou colocando uma situação que acontece muito. Sim. De estar entendendo, filho? Sim. Ah, eu quero descobrir o meu dom. É. Então vou pensar. Quais as ferramentas que tem para descobrir o dom? Vou mexer com espiritualidade? É. Vou me abrir para a espiritualidade dentro da espiritualidade? O que tem de que possa se abrir? Tem de ferramentas? Tem terapeutas? Tem terapeutas velhos? Vou no trabalho de caridade? Vou aqui? Vou ali? Claro. Mas eu sou uma pessoa que se coça, que vou atrás. Ah. Não existe realização sem trabalho, sem labuta. Mas a pessoa quer cortar um atalho na vida dela, avó. A senhora não dá essa sugestão? Quer cortar um atalho? É. Se dedica muito mais. A voz fala isso. Seja inteligente. Sim. Use mais do seu cérebro, do seu mental, que você vai conseguir diminuir o tempo. Esse cortar atalho significa, filho, diminuir o tempo hábil de realização. O atalho, então, não é bom. Depende da situação, filho. Claro. O que é atalho, dependendo da situação? Vocês não determinam... Quando vocês não determinam que desse lado aqui... Não. Que com 5 anos vocês vão virar médio. Com 10 vocês vão parar. Vocês vão escrevendo num livro branco. Vocês tratam algumas coisas de missão, mas não exatamente com anos, filho. Porque não adianta uma pessoa que veio para ser médico, tem o dom de ser médico. Foi 30 anos médico, mas foi uma pessoa frustrada. Uhum. Será que ela se realizou enquanto espírito na matéria, filho? É, realmente. Agora, digo mais, se ela fez em faculdade, se preparou e trabalhou só 13 anos, vai. Uhum. Mas se realizou naqueles 13 anos que ela fez, que foi descobrir o dom dela. Você acha que esse espírito não se realizou muito mais, filho? É, sim. Sim, senhor. Vovó, a senhora viveu então uma vida relativamente boa porque a senhora só fazia o bem. Sim, filho. Eu procurava sempre fazer o bem, filho. Uhum. Lógico, quando antes, né, de fazer minha passagem para esse lado de cá, filho, a vó tinha esse defeito, né? Tinha, vó. Tinha, filho, porque tava na matéria, a gente quando tá na matéria encarnado tem, a gente está exposto ao defeito, é verdade. Mas a avó se controlava muito e tinha muita fé. E sempre, o povo que se ocupa o tempo de coisas boas tem pouco tempo para pensar em besteira. Quem tem muito tempo para não fazer nada é o tempo hábil para coisas de ruins de surgir. Então vamos fazer acontecer, né? Sim. É na desocupação que a coisa ruim surge, vó? Sim, de cabeça, assim, que nem o povo fala, cabeça se vazia, não, cabeça fica cheia. Quanto mais espaço se der, mais se enche sua cabeça. Porque só pensa de besteira. Ah, mas eu ocupo meu tempo assistindo de um programa de bom. Isso é muito bom, porque você gosta. Mas agora não ocupo meu tempo se fazendo nada. Esse é o que, do jeito que você está alimentando o seu mental. Uhum. E do nada, só que o pensamento de vocês não para, filho. Não para, mano. Não para, filho. A todo momento de tá pensando numa coisa, filho. Tá acelerando ali. Tá se liberando. É um vício, pô, isso? Isso, porque vocês não controlam o pensamento. Já tem alguns, já tem um povo já, uhum. Que já consegue se controlar melhor. Já consegue. Já, mas não se controla tudo, filho. Não controla. Mas já tão estudador, tão, né? Tão na labuta, filho. Tão se melhorando. Vó, a senhora aconselha um que teve ali o pertence estragado pelo outro de propósito, de perdoar o outro, mas mesmo se foi de propósito que o outro quebrou o pertence? Filho, a gente acredita e veja as coisas dessa forma, essa nega velha aqui, uhum. Que existe a justiça. Faça a justiça de que forma? Não existe a justiça da terra? Busque a justiça da terra e se desligue disso. Uhum. O perdão, filho, tem que ser interno, filho. Ai. Quando alguém faz ou não uma coisa de bom ou ruim. Uhum. Porque e quando você é o causador? Ai. Você tem que se perdoar. Esse uhum. É o verdadeiro perdão. Se uma pessoa, vó, joga o pau no bichinho indefeso, o que a vó tem a dizer dessa atitude aí? E a vó fala que está desocupando o tempo deles e com coisas de ruins. Porque a vó entende muito amor aos animais, filho. Tem, vó? Eu a senhora fica triste? Eu fico de triste, sim, filho. Oh, minha avó. A vó fica assim. Por quê? Porque isso é uma atitude de lamentável, filho. A voz não está aqui para julgar ninguém, mas é de lamentar. Mas aí a pessoa pode julgar. Mas ir por longe no meu terreno e se mordeu e comeu hoje a minha galinha. E aí? E se matou hoje a minha galinha. Mas será que judiando dele você vai resolver o problema ou você está só propagando a intenção do mal? Ele já é um ser irracional. Quem errou foi o dono dele em ter deixado ele escapar. Uhum. Então tem que se cobrar do dono. É mesmo, vó. Gente tem que ser mais racional, filho. Não irracional ter atitudes de reação sem pensar. É verdade, vó. E a senhora assim já viu assim alguém fazendo mal pro outro por causa que o espírito que tava ali intuindo para fazer mal pro outro? A vó já viu, filho. Como é que faz, vó, pra não deixar os outros intuir a gente a fazer maldade? Se preparar de bem, né, filho? Preparar? Cuidar do mental, né, filho? Cuidar da nossa volta, se cuidar. A vó, por ter sido de uma curandeira, de uma rezadeira, E de trabalhar de também como parteira de também, porque a gente faltava de naquela época. Então a gente se pega de muito. Sabe o que tinha de muito de antes e não tem de no povo novo de hoje? Sim. De rezas do coração. Ai. Como de andar de rezando de muito pouco? Mas porque tá, é muito corrido a minha vida. De tá de bom, quando a gente precisar, você vai de rezar, né? Os joelhinhos não vai de doer no chão? Sim. Mas é só de quando te dói a barriga? Você tá se entendendo? Será que não é muito de melhorar as prevenção? É, vó. Ah, sim, bem melhor. A gente se prevenir das situações? Ah, mas de que jeito isso vai acalentar de meu espírito? É a comunicação que você tem com o alto? Se a pessoa fala uma maldade tomada assim de uma... de um susto assim, alguém vem e dá um tapa numa bofetada, daí ela pega assim um atabaque e senta na cabeça do outro. Ela vai dizer, ah, mas eu agi de impulso. Isso é complicado, né, filho? Ação, reação, mas a voz tem de falar que isso vai ter de um débito, né? Tem, né? De tem, filho. Tudo atitude, né, filho? Tem que perdoar, vó. E tem que se perdoar, a gente... Filho, não lhe faz de bem de a gente. De ficar de perto, fica de longe, mas tem 12 atitudes. Sim. A gente também não é obrigado a ficar de enfrentando de toda hora e ser de melhor amigo. A gente não é obrigado a ser de melhor amigo de ninguém nessa vida, só de nós mesmos. Mas devemos de ter de respeito de ao próximo. Oi. De que forma? Se respeitando. A gente só se respeita aquele que se respeita. A gente só ama aquele que se ama. Se a pessoa diz assim, eu entrei num trabalho que é uma fria, entrei numa realização que me chamaram, que mexia com lavagem de dinheiro, que mexia com isso, que mexia com droga, que mexia com essas coisas. Aonde que estava minha preta velha? Que não me avisou que era errado entrar naquele caminho e cruzar aquela ponte. O que a senhora responde, vó? Você me perguntou alguma coisa? De primeiro, de parte daí. E de outra. De quem está vivenciando essa nega velha aqui ou de você? Se hoje tirar de todas as pedras do seu caminho, você vai criar de uma soberba de muito grande. Olha, vó. Então, se as pedras estão no seu caminho, o que eu posso te fazer é te ajudar a enfrentar. E se for chamado, não é assim. A luz a gente tem que te convidar. Ela está do lado? Tá. Mas tem que se convidar. Tudo é de determinação. Por isso que a voz fala de do rezador, da oração. Tudo é determinação. Tudo é determinação. O que, que é determinação, vó? A voz fala de assim. Eu hoje que nem de. Eu hoje gosto muito de rezar, de fazer de rezador. Mironga. De fazer as minhas mirongas e as minhas curas, que é aquilo que eu cheio de fazer de melhor. Sim. De que jeito de que eu vou fazer isso? Determinando, eu vou orando, de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí eu dou seguimento, de no final eu peço que toda aquela energia, de toda essa ligação que eu fiz, que alimentes aquele espírito, mas conforme o Pai Maior quer. Conforme o merecimento daquele espírito, mas que traga a cura, a compreensão, a clareza e sabedoria para se passar por aquele momento na vida. Muitas vezes, diante da sua pergunta, meu filho, diante de uma situação de um filho que está um pouco se desviando do caminhador, a gente fica rezando, filho. Para que o Pai Maior escute nosso rezador e permitam que a gente possa te ajudar. A senhora sabe que o Pai Tomé é muito devoto de Nossa Senhora, né? O Pai João fala muito do nome de Deus. Vocês são bastante espiritualizados, né? A gente tem que estudar de muito de desse lado. A preparação, filho, é muito de séria. A gente vê que às vezes, filho, falta um pouco de preparação pro povo. Pro povo. E não tô, a gente não tá falando de casa A e casa B, não. É casa de A a Z. Mas isso é a casa que tá faltando preparação? Às vezes muito de que falta é para os médiums. O que faz uma casa é os médiums. Os médiums, e se há uma igreja, são os participantes, né, vó? São os participantes. E que falta no que sentido, vó? Fazer o quê? De preparação, filho. De tem que de se preparar de melhor, de cuidar de da cabeça, ter atitudes boas, se respeitar, saber a hora de dizer sim, a hora de dizer não, saber como de mais lidar na vida, de no trabalhador, de não entrar naquela egrégora de falar mal dos outros, porque a avó é uma coisa que chateia um pouco de avó. Chateia, avó? Se chateia, avó. Oh. O povo fala muito mal de um dos outros, oh, filho, no trabalho. Fala mesmo. Às vezes a pessoa está se controlando. A avó fala que aqui, de na nossa casuar, que de assim, a gente de corta de a língua de dos médicos e das pessoas. Você está proibido de falar. A gente não é, gente, falar mal dos outros. Sim. De que forma de se proibir? Sim. De que para a pessoa já acostumar já não entrar já naquela egrégora. Uhum. Porque você é o meio que te cerca, filho. Se você fica de muito de no meio daquela pessoa que te está já falando algo de alguém que está já fazendo alguma coisa, é mais ou menos assim, olha que de ridículo de aquela de pessoa que está batendo e chutando aquele cachorro. Ah. Aí daqui a pouco chega outra e incentiva, todo mundo já queria de uma egrégora e essa energia de ruim está alimentando. Cheios de muitos de ruins, de maldade, de espíritos perdidos, vocês estão dando de força a eles. Tá dando força, vó? Todos e toda vez que faz isso, filho. Ai. Eles se alimentam disso, filho. Daí cola na gente. E de, na primeira oportunidade de cola, filho. Ixi, vó. Os outros chamam obsessão complexa quando o espírito vem com intenção de fazer mal pra gente e fica ali na inteligência. Sim, filho. E aí, eles não vê vocês? Vê, filho. Uhum. A gente já tira o corpo fora. Já tira, filho. Tira, não. Deixa de vivenciar. E não, a gente não tem de comunicação de nenhuma. De com eles. Ou a gente pode ficar de invisível de também a eles. Sim. A gente, por nossa de preparação, de consegue de ficar de roupas diferentes, de consegue de... E tem uma forma de se transportar de diferente de tem, né, vó? Tem, a gente teve que se preparar de muito de pra isso. Por isso que a gente acha que o povo de tem que de ler a cartilha, uhum, tem que de fazer de escrevedor, tem que tem que de ter de um preparador, de tem que de saber de onde de estar de realmente. Quanto eu tô sendo de importante de atuante de na minha vida, ou tô deixando de a vida me levar? Olha. De na música do homem já é bonita, é. De, né? E até engraçada, mas você vai ser uma pessoa que vai conduzir a sua vida ou vai ser de conduzida pelo de o resto, conforme de dá? Isso. Conforme de o vento soprar. E se o vento de parar? É, você vai ficar de parado de no meio do mar? Vai mesmo. E daí ninguém quer, né, vó, ficar parado no meio do mar. Então tem que ocupar o tempo de com coisas boas, filho. Tem que... Uma coisa que a gente fala de muito de nessa casa, já ficou de claro de no vídeo, a gente gosta de gente que quer estudar. É. Nossa casa é uma casa de um templo de que é voltado para a evolução de pessoal. Uma casa de caridade de que busca isso mesmo. Porque a gente quer de pessoas inteligentes. Ah, vó, mas e aquelas pessoas que têm preguiça, vem aqui, você vai brigar? De não, filho. Só que eu vou tentar, gente. Espetar ela para acelerar a evolução dela? Sim. De que forma? De colocando de coisas para elas fazer? Fazer. Quer dizer, a gente está ajudando? Sim, porque a pessoa precisa, mas não estamos fazendo de muita coisa. Quem tem que fazer o papel de principal é vocês. A gente somos aquelas pessoas de por trás das câmeras. Quem faz o filme são vocês. Olha. Ô vó, a senhora sabe como chama esse aparelho que eu estou usando aqui? De uma câmera, filho? Sim. Agora, lá em casa, das vezes a pessoa fala, como é que a avó preta velha sabe da tecnologia do homem? Porque a avó já acompanha, né? De casa na Terra. E a nossa já tecnologia já é muito mais avançada que vocês. Olha. Que a de vocês. Sim. Vocês estão entendendo? Não que a gente seja de melhor, é por de necessidade. Para que a gente hoje consiga de cuidar do nosso povo de melhor. Por isso, tudo de que é acontecido, de Deus permite. Por que que acha que o espírito que morreu há 200 anos atrás precisa ficar com a mesma, com o mesmo conhecimento e não saber das coisas? Por que que as pessoas acham assim, vó? Isso por falta de querer, de saber demais, se permitir ao novo, filho. É de mais ou menos assim. Uma pessoa que vive uma vida inteira de uma religião e só lê coisas da religião, se torna o quê? Ou um fanático ou uma pessoa muito descentrada naquilo. Gente, a gente tem que de procurar de olhar de pro lado, de entender as coisas, e não de sentir de dono da razão, filho. De dono de da verdade. A avó fala que de avô de passas e pela minha verdade, mas não sou de a dona de da verdade. E não tenho direito de nenhum de dizer isso. Nossa, avó, a senhora não tem vergonha de dizer isso? Eu não tenho, filho. Por quê, vó? Porque a voz é uma mensageira, filho. Ei, vó. Eu não sou de um espírito de que o povo se deslumbrou de muito. Não, de fez uma preparação, de fiz. Mas, filho, isso não quer dizer nada, filho. Não, vó. O que vale muito mais, filho, é aquilo que eu faço, são minhas atitudes. Não aquilo que eu adquiri, filho. Que tem valor. Tem mas valor. O importante é o que eu sou, filho. Oh. Claro. Porque a senhora, às vezes a gente fala, a preta velha é velha. E os velhos normalmente não sabem da tecnologia, nem esses que estão encarnados. Como é que ele vai saber em espírito? Explica para essa pessoa que está perguntando isso. E vamos lá, depois que eu fiz a minha passagem de na matéria, de na terra, e vim para esse lado, eu comecei a ser preparado, já fui de uma colônia de preparação, de estudador. Pode se chamar de faculdade, só que de aqui a gente não tem esses negócios de dormir, de descansar o tanto de tempo que vocês descansam. Sim. A nossa preparação já é muito de mais intensa. Mais intensa, vó? Sim, filho. Aqui se estuda de muito. Não tem tempo de ficar de jogando tempo fora. Tem um tempo de lazer, sim. Que você vai de passear, vai desaparecer, vai de meditar. Olha. Os nossos tempos de lazer, a gente de medita. De quem pode vai ver de um familiar onde está, já que de reencarnou e de não veio para esse lado de ainda. Mas a gente tem que distinguir de um corpo de regras e do pai maior. Esse sim, filho. Claro. E isso é só com as pretas velhas ou os outros espíritos também? E de todos os espíritos, ele tem uma preparação. Ou ele pode... Existem várias formas de desencarnar, que a voz não conhece, mas... Não conhece, assim, não vivenciou. Sim. Mas sabe de que existe e já viu. Claro. Por necessidade. Claro. Sim. Ou então, às vezes, vó, você acha que pode acontecer assim? Que nem eu não sei nada das comidas que tem lá na França, que tem, vamos dizer, a pessoa que está vendo, as comidas que tem na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, ela está aqui na nossa sociedade de hoje, porque tem muita coisa que ela desconhece, sobretudo quando a tecnologia é nova, eu mesmo não sei mexer. Sim, filho. Então, pode ser isso, que às vezes o Manchu vem e fala, não sei o que é isso daí, não sei. Pode ser atribuir a isso, então? Sim, pode ser de um pouco de limitação ao médium, do médium. Pode? Pode, filho. Como que um... Vamos se dizer, um guia que demorou... Que na última encarnação já aprendeu a língua vamos se dizer, de francês. Isso. Sim. Vamos se dizer que o guia já passou. Como que ele vai falar francês se o médium já não sabe? Nessa vida. Cadê a parceria? Fica de difícil, né? Vai travar, filho. Vai travar. Vai travar. E se ele sabe francês e o guia não sabe? Mas aí pro guia ele tem uma adaptação de muito mais rápido, filho. Ah, claro. Existem muitos exemplos, filho, de espíritos que são de outras épocas, que a última encarnação dele, ele estava em outro país, em outra terra, sim, e que ele está encarnado de aqui, e de que, se necessário, ele fala, se tivesse compreensão do médium. Ah, pode falar de outra língua, mas não é necessário. Nesse lado, a preparação de línguas é muito intensa também. A gente faz de escola de língua. Faz, ó. Faz, porque ou vocês pensam que a gente só de trabalha que a gente trabalha, de onde tem que de trabalhar. Ô, vó, o povo estava pensando em que o Esperanto era uma língua espiritual, que todo espírito ia saber, para todo mundo se comunicar. Você sabe alguma coisa sobre esse assunto, vó? A voz não gosta de unificar nada, filho. A gente não gosta, a voz gosta de opções, filho. Sempre gostei de muito. De quando eu fazia as minhas rezas, eu gostava de muitas plantas diferentes, mas eu sabia para que servia. Sabia. Você tá se entendendo? Sim. Tudo que vira de um A voz de um não acha de muito bom. A única coisa que é muito bom de um é Deus, filho. Sim. Claro. Depois dele, filho, tudo já foi pro plural, filho. Foi. Pode ver, de conforme de mais de abrir, não vira de aquela pirâmide. Olha, é verdade. Parar pra refletir, né? Você tá entendendo? Ele já é o criador de tudo. Então, ele de vem de mais de abrindo de tudo, te dando de muita opção para se alimentar de espíritos que estão de buscando de evolução. Então, hoje, se a pessoa é mais velha, assim, ela diz que já não alcança mais, que não vai mais estudar, a senhora acha que a velhice, assim, é uma boa... não vou falar desculpa, mas uma boa razão para não estudar mais? Não, isso se chama de preguiça. Que isso, mano? Sim, filho. quantos filósofos, quantas pessoas... Uma coisa que a avó tem de falar que está totalmente desligado já é essa pergunta. Como o povo estuda pouco já agora nessa terra, viu? De faculdade. Antes de tinha o povo que... Teve de pessoas que passaram por essa terra de vocês que fizeram 5, 6 faculdades. Nossa, realmente? Por que o povo não faz mais? Porque perde tempo de muita coisa. Ah, mas tem de pouco de pato... De como se diz? Pataco esse? Sim, sim. Mas, viu... Tem de estudador de graça? Tem mesmo. Por que você não se direciona? Porque a gente quer viver em... Porque você esteja muita opção, a voz na minha época, algumas coisas tinham muito poucas opções. Ah. Outras tinham bastante. Sim. Mas vocês estão na época de muita fartura, filho. Muita fartura, muita. De conhecimentos e de tudo, filho. De estudador. Então, se vocês não estão estudando tanto quanto vocês querem, é porque vocês não querem, filho. Por que não quer, vó? Você não tem outra de desculpa, filho? E não pode ser por causa do obsessor? De não. De tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a culpa é sua. Se tem algum obsessor aí, filho, sim, foi você que chamou ele. Sim. Nossa, vó. Então todas as suas atitudes são você e todas as suas coisas que estão acontecendo na sua vida, vida financeira, saúde, familiar, foi você que construiu, filho. Tudo, vó? De tudo, filho? Sim. De a maioria. Então a obsessão é sempre merecimento? Sim, filho. Mas existe aqueles de trabalhos que são feitos, né? É. Aí são outra situação. Você tá entendendo? Sim. Eu não sei se é essa bem a pergunta, você tá... Entendi. Mas eu tô dando de abertura assim, pra ela, você tá entendendo? Sim. Então já a voz tá se pontuando de que... Que de obsessor, todos e todos são convidados. Porque nada vai grudar, como seja de bem claro. Se a gente... O chão está de bem limpo aqui. De ilustrado, de com cheiro, de bem de limpinho. Se joga de alguma coisa de suja. Se ele está de bem limpo, de não é fácil de limpar? Sim. E se ele está sujo, o que acontece? É, fácil de limpar e perceber, né? Mas se ele está sujo... Ele gruda, filho. Você nem dá percebe. Uma aderência de muito de rápido. E ele vai ganhando de proporção, filho. Vai embolorando e vai de indo. Todo de um processo. Então, isso já é muito próximo. Por isso que a gente fala de tanto de dar limpeza espiritual de que é necessário. Pra gente, vocês ilustrarem de a ferramenta de que vocês são. Para ilustrar. Sabe, de limpagem mesmo. Quando você usa de uma ferramenta de pode fazer alguma coisa, você não tem que limpar ela? Sim. De que vai que mexer com graxa? Sim. Então, porque senão vai ficar de sujo, vai ficar ruim de trabalhar. Vai ficar ruim, vó. Então a gente já tem que de cuidar dela. O seu aparelho, vó, às vezes conversa com a senhora? Se conversa, filho. Como que a gente faz para conversar com o espírito, vó? A gente tem que se permitir. De que forma? A gente tem que começar. Mas vou de conversar. Quero de conversar com o preto velho. É. Primeiro, a voz de Deus, o conselho para ele, de fazer, né? De no caminhador dele. E se prepara para de conversar comigo. Hoje, por de alguma situação, você já não está tão bem. Vamos elevar a sua energia. Uhum. Vai lá, toma um banhador de erva. Uhum. E acende uma velinha e faz uma oração. Uhum. Vamos elevar a sua energia para você se ligar ao alto. É. Da melhor forma possível para dar uma equilibrada na sua energia e ficar bem, bem fácil de nossa comunicação. E tá bom. A voz já começou. Aí ele já começou a falar de um monte de coisa, a voz de calma. De faz de perguntas de devagar. E ele não entendia de nada. Por Porque já fica difícil. Como que você vai de conversar com alguém que você, né? Não vê, não escuta. Já fica de difícil. É. Vai, começa de fazendo de perguntas, perguntas de com calma. É. Que eu vou começar de colocar já respostas na sua cabeça. Sim. Aí já começou, mas de tudo já é um dedicador, é um se dedicar. Já é um trabalhador? É um pouco de trabalhador? É. Porque de cada um já tem seu tempo. Ah, mas o meu irmão de corrente foi de 3 meses já estava te falando. De 1 semana já estava te falando. Por quê? A qualidade de necessidades de espiritual mediúnicas e daquelas de pessoas é diferente da sua. Diferente. Uns estão pipocando, outros não. Uns estão no momento de bom da vida, outros não. Uns podem ver alguma coisa, outros não. Um pode escutar e às vezes outros não. Você tá entendendo? Tem como a gente abrir a evidência, a avó ficar em evidência? A avó fala que existe algumas ferramentas, mas a avó costuma dizer que não indica, filho. Indica, avó. E por que isso se chama de... Como você colocou, filho? Hoje o atalho. Ah. Eu te perguntaria, você quer abrir sua evidência, filho? E aí? Você quer abrir? Vamos te colocar. Eu gostaria sim de ver a senhora, avó. E pra quê, filho? Pra... Ah, no meu caso seria bom, né? Tipo, pra trocar ideia, pra aprender com vocês. Às vezes a senhora tem uma pergunta que a senhora gostaria que eu fizesse, a senhora já me passa, aí eu faço pra senhora. Te entendi, filho. Uhum. Mas vamos deixar de bem claro, esse é o lado de bom. Uhum. Tá? Você vai de falar com os preto velho e com as negra velha. É. E com o lado espiritual? E o lado negativo? Aquele momento que vocês não... que você se desequilibra. Principalmente não. Aquele pessoal que é desequilibrado. Qualquer coisinha já fica xingando. Vem de aquela pressão de aqui de na testa, sabe, de assim? Olha. E o que acontece? Você se liga e começa a ver tudo, filho. Tudo, vó. Tudo de negativo. Ah. Você para de ver o alto e ver só a faixa vibratória que você se ligou. Ele. Olha. Então começa a ver todos os espíritos negativos e convidar eles para ir. Porque você tá nervoso hoje. Ixi. Mas daí não tem como desligar. Tem, filho, na sua atitude do mental. Por isso que é a importância de se conhecer, uhum. De saber como de fechar o seu campo de espiritual para se blindar dessas situações. A situação. Mas quem abriu a vidência e depois acaba vendo, é uma consequência, né, de estar aberto. Sim, filho. Não pode dizer que só quer ver o bonito. Todo mundo que abre a visão, existem vários exercícios que ensinam nesse máquina de chamado de computador de você, uhum. Que o pessoal ensina. Só que as pessoas ensinam já a tomar um remédio, mas não ensinam para que tipo de doença, vamos dizer dessa forma, só para se comparar, sim. De evidências e as de situação. Uhum. Então, primeiro se ensina o perigo, a precaução, o lado de negativo e de positivo. Tem que colocar os dois pontos. Porque claro. É de muito bonito viver a luz mesmo, sim. Ver espíritos, ver anjos. Às vezes, com frequência, entende anjo entre vocês. Ai. Existe. E a avó vê. A senhora vê, vó? Vê. São bonitos? Diz, são lindos, filho. A senhora é um? Diz, não sou, filho. Não sou. A senhora vai se tornar um algum dia? Diz, essa é a minha pretensão de ir nesse lado, filho. O guia não encarna mais, vó, o preto velho? De no meu caso, de não, filho. Porque já se saudou de todas as dívidas que tinha que saudar desse lado. Então, agora, aqui a minha responsabilidade já é outra. Então, aqui na Terra é um momento de pagação, meu irmão. Sim, pode se dizer que sim, pode se dizer que não. Filho. Pagamento, né, dívida. Porque se a gente bater de muito firme dessa forma, o povo vai pensar que veio para sofrer, filho. Ai. E não é verdade, né, isso, irmão? Não é verdade. De como já dito, de ninguém já veio para pagar karma, filho. Hã? Ou se vocês já lembram, é igual o povo, vamos ser bem claro. De igual hoje o povo que fica querendo de abrir de vidas passadas, filho. É. Eu não estou para te condenar nada. Não. Mas o povo que se abre para vidas passadas sem ter um problema de real para essa necessidade. Por curiosidade. Só por de curiosidade, tá mexendo em algo que quer se assustar. Quer se assustar. Porque você fez algumas coisas no passado. Você não foi um anjo. Quer mexer em algo que quer se assustar, não? Não é verdade, filho? Pra que que você vai mexer lá? Se é necessário, é um trauma, se é necessário, e vamos de mexer. Mas a voz respeita de também, porque eu só tô só para de comparar, de pontuar de algumas coisas que eu acho que às vezes são desnecessárias para a evolução do espírito. Se Deus não mostrou, né? Se Deus não mostrou, se você vai numa religião, os guias não quiseram te mostrar, então de não é necessário. Não. Mas é ninguém é dono da razão. Não. Faça as suas escolhas e pague aquilo que você tem que fazer. Pague aquilo. Entendi. Ô, vó, e onde que fica o caboclo nessa história, vó? Vocês interagem com o caboclo? Eles interagem assim, filho. Só que eles estão numa vibração única de caboclo, assim. É, vó? Sim, filho. A senhora conhece o caboclo desse menino? De conheço, de sim, filho. Eu hoje sou de na hierarquia, eu sou hoje, estou de abaixo de dele. Nossa, vó. Estou, filho. Mas você tá entendendo? Como se fosse assim. Deus indicou que já era ele. Que sim. Tinha que ficar de como mentor. Claro. A voz é a nega velha guia. É a nega velha guia. Ei, minha avó, que coisa boa, viu, falar com a senhora. E Deus indicou ele porque ele tem aí as porque conquistas. Ele teve um preparo, ele teve todos um... Ele está preparado, Deus coloca de cada um de preparando da melhor forma possível, filho. Você está entendendo isso? Estou, vó. Então, é de conforme de um país de maior quer e a voz obedece da melhor forma possível, filho. De com todo de amor, com toda a compreensão de possível. E de sempre de buscando, filho. Sempre de buscando de vez em mais o amor. Aflorar o amor das pessoas. Ô, vó, todo mundo tem um mentor? De todo mundo, filho. Todo mundo tem um guia-chefe? Já entende, filho. Que legal. E abaixo do guia-chefe vem o quê, vó? E depois vem as outras linhas, filho. De não necessariamente de uma, de A, de B. Aí já conforma a estrutura do médio. Ah, entendi. Aí vem todas do mesmo nível, assim. De mais ou menos. O propósito do trabalho. Sim, filho. Alguém pode ter Exu de mentor? De mentor a voz eu nunca viu, filho. E de guia-chefe? De guia-chefe existe, sim. Qual que é a diferença de, de função, vó? O mentor fala o quê? O guia-chefe fala o quê, vó? E o mentor, filho, vem para se direcionar de a luz do pai de maior. De muitas vezes ele é muito ligado de ou ao orixá de ancestral de, ou ao orixá de frente daquela de pessoa. Daqueles de médio, né? Sim. Então ele vem de trazer de toda essa qualidade, filho. De trazer de toda essa força. Ele está de todo ligado a esse campo. E de trazer de também de todas as forças que a pessoa precisa de naquela vida, filho. Oh, minha avó. Então é um espírito que já percorreu de muito, filho. Estudou de demais. Então a gente tem de um respeito. Ah, mas vocês são preto velho. Se fosse pensar, de preto velho já é mais velho do que caboclo. É. Mas eles se passaram por uma evolução diferente. Diferente. De não tem como já se negar velho de virar de caboclo. Não tem. Não tem, eu tenho de afinidade de com preto velho. Então de hoje já. De quando de eu conseguir acender demais a minha luz, vou acender de num local de diferente de da nossa Ruanda. E... A gente tem a ideia de que o preto velho é o mais iluminado do que o caboclo e do que todos. E não necessariamente, filho. A gente está de numa vibração de diferente. Diferente, vó? Sim, filho. Tá certo, entendi. A senhora, quando foi chamada para seguir a chefe, a senhora se sentiu honrada? De muito, filho. Muito. Para mim foi de uma realização. Aí você pode pensar, de pelo médio? De depois sim, filho. Mas uma realização interna de minha, filho. Confiaram na senhora, filho. De confiaram de um espírito, filho, que está em evolução. Que pode de fazer de um monte de coisa boa e de um monte de coisa de ruim. Sim. Porque como todos os espíritos encarnados, mas a voz vem de com todo amor, de com todo carinho, vem para ajudar os filhos de Umbanda. Ei, minha avó. A gente tem uma visão diferente de pensar que muita coisa na vida a gente já não precisa de correr, a gente já tem que se parar, de pensar e encontrar de nossa paz interior, que é de um dos tesouros mais bonitos dessa vida. Porque quem tem de paz interior está em contato com o seu amor interno. E sim. Vó, como que é isso? A senhora tem percebido nas suas andadas por aí de um homem que incorpora uma preta velha? A vode acha de muito de bom, filho. A vode não tem de problema de vinge de homem, de vinge com mulher. Sim. Porque já como a vode fala, já é só de a roupa. É como já homossexualidade, filho, que é um bom de também de pontuar. Sim. É só de uma roupagem, filho. Sim. É. Ah, mas e por que, que vocês não colocam de uma saia? É. De calma, de aí. Já estou usando já de uma roupagem. Sim. Pra que eu vou misturar com outra? Eu de respeito aquilo que está sendo decidido de pelo pai maior e aquele de parceirinho, irmãos de meus de caminhada que está me oferecendo já a matéria dele. Sim. Então já existe um respeito mútuo. Mas aí tem as pessoas, ah, mas o meu Exu sempre já é assim quando vai de falar. Eu vou te falar de um pouquinho disso. Ah, mas o meu Exu já me toma. Me toma porque você já é um cabeçudo. Ninguém se toma de ninguém. Ele de ele, você é você. Cadê a sua força? Cadê de você? Se você se bater o pé, isso não vai acontecer. Sim. Ah, mas eu incorporo em qualquer lugar, amiga. Você que está do outro lado de aí da cama, que possa se identificar com isso, sim. Você está precisando de disciplina de mediúnica, está precisando de ter de um aprendizado da cartilha, para que se prepare de bem de um campo, sabendo que tem de lugar certo de fazer de trabalhador. Em casa já é muito de arriscado, filho. Arriscado. Trabalha de outra forma, já não precisa de se deslumbrar. Uhum. Porque já é quando o espírito encarnado, já a pessoa fica se deslumbrando. Ah, eu quero incorporar em casa para mostrar para minha mãe e para o meu pai, porque eles gostam. Aí ele não precisa ir no centro no sábado. Não, ia. Então vamos de dar de bom uso para aquilo que o pai maior não deu, aquele dom emprestado que ele não deu, para que ele possa abrir mais coisas para nós, para que a gente consiga de acender mais nossa luz e saber, gente, de que Umbanda é do bem para o bem. A gente não gosta de gente de que faz coisas de ruim, mas de respeito e ama do mesmo jeito. Nossa! A gente sabe de separar as coisas. Separar. Mas o fogo? Fogo não é algo importante para vocês? Sim, muito. Mas tem gente que usa o lado negativo do fogo. Queima tudo. A água de da mesma forma? Afoga. E a falta de dela? Das... De da mata. De até de mata, né? Do encarnado? É? Sim. Então, tudo é como a gente usa. De manipula no bom sentido. Tudo é como a gente utiliza. Se a gente desrespeitar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo à volta vai nos respeitar. Olha! E aí, se não respeitar, a gente deve cobrar respeito? E de não, filho. A gente se impõe, filho. Uhum. A gente fala que se impõe. Tem coisa que a gente tem que se relevar nessa terra. Uhum. A gente não é obrigado de ficar se enfrentando, abutando. Mas a gente tem que se impor. Porque a gente tem o nosso valor. Uhum. Reconhecer o valor que eu tenho. De sim. E não deixar ser tratado como algo que não tem valor. Qual a importância de uma pessoa de que faz uma faxina no centro de Umbanda? E qual a importância, qual a diferença? Já vou me perguntar para você. Vou falar. A diferença de uma pessoa que não tem de interesse e vem de trabalhar, mas não quer de incorporar. Mas ela dá de todo o amor dela. E dentro da compreensão dela, ela só faz só a limpeza do nosso casual. Sim. E do dirigente espiritual. Qual é a diferença? Ai, nenhuma, se dois está trabalhando com amor. E? Exato, filho. Ah, mas o dirigente incorpora. Não necessariamente. O importante é você fazer aquilo de com amor. Ah, mas o guia me convidou para entrar na corrente. E falou que eu tenho missão de abrir casa. Vocês não é obrigado a nada, gente. Não é obrigado? Faça-se pelo amor, não pela obrigação. Se quiser, vá-se para a religião que te faça de bem. Mas não culpe o irmão, não julgue o irmão pelo aquilo que ele está te fazendo. Se a pessoa é jovem, vó, que abriu um espaço e o guia falou, tem minha liberdade, minha autorização. Mas você acha que ele deve evitar por conta do que os outros vão pensar, vó? Diz sim. Primeiramente, a avó gosta de falar, filho, se ele tem coroa preparada para aquilo. Ah. Porque vamos dizer de bem claro, quem está à frente de um templo de oração, de um centro espírita, de Umbanda, ele tem que ser uma pessoa de muito cautelosa, demais ainda. Ixi. Por quê? Cautelar. Ele tem que pôr. Sim, filho. Ele tem que policiar o mental dele, policiar a atitude dele. Uhum. Isso tudo antes de abrir um centro, filho. Antes de se preparar, sim. E se ele falar, eu abro, depois eu vou aprendendo. O chance, a oportunidade, a vazão que ele está dando de um pro negativo já é muito grande, filho. É grande? Sim, filho. Ele não sabe de onde ele está entrando. E com isso, já de começou, já abriu. Os guias vão fazer o possível para ajudar, filho. Você está entendendo? Sim. Aí a coisa multiplica muito para nós. E atacando o médio também. Olha. Às vezes não consegue atacar o médio, ataca de alguém da família. Da família, irmão? Ataca, filho. Mas da família não tem nada a ver com... Filho, não, de que formas de... Espírito de perdido. Sim. De que formas eles vão te atacar? Eles sabem, se eu atacar de o seu cachorro, você vai ficar de mal, aí eu consigo te pegar. Cada um já tem de uma tática. Sim. Então a gente tem que se policiar nosso mental e saber se a gente está preparado para fazer aquilo. Eu, minha avó. Claro. Então a senhora é, assim, a favor de fazer em qualquer idade. Bom, qualquer. Porque aí qualquer vou... idade não, né, filho? Tem que a gente ter uma experiência. Já tem que a gente ter já de uma. Já tem que ser já de jovem, já para um pouquinho. Você tem que passar de pelo menos de adolescência, a avó fala. Porque a gente tem que vivenciar algumas coisas para depois. Seja condição, filho, de assumir um trabalho, não, que é de muitas de responsabilidade. É muita, né? É de muita, filho. Você tem de responsabilidade por todos os filhos, por todas as casas, por todos os santos. E se ele disser assim, ah, eu tenho a avó Catarina, ela se vira. E? Eu se viro mesmo, filho? Você está lá no meu dedo? Se, filho, como a gente é sempre de dito, a gente se... Não é assim. A gente tem que se responder alguém, né, filho? Fala assim, ó, ela é amiga velha, ela tem, sabe, as milongas dela, eu incorporo, ela conta tudo que é pra fazer, como que é pra fazer, e tá pronto. E outra coisa, você deu outros espaços pra voz de muitos e muitos de bom. De médio de que fala, já não entendo nada, não preciso de aprender nada. A avó faz. A voz de faz. Gente, vamos ser de bem claro de vocês que estão tá do outro lado. De tá bom, de um preto velho que foi direcionado para você tem condição de realizar aquilo que ele puder de realizar, de ajudar. Mas, você se precisa, prefere quando você for de andar a cavalo, de num cavalo de bonde de corrida para chegar de um tempo de lá, ou gosta de andar de num empacador? Num bom, sem chela. Num bom, vó, com sem estar preparado. Então, gente, de preparação já é muito, de muito importante. Quem vem para nossa religião linda, de maravilhosa, de que é Umbanda, de muito rica, de querendo de fugir de estudador, eu tenho uma coisa para te dizer. Você está de uma religião errada, de gente. Porque já é uma religião que tem que estudar de muito. Muito. Porque a gente tem de muito, muitas coisas a toda hora, filho. Toda hora alguém de psicografa um livro, filho. Sim. Toda hora alguém te abre de uma magia. Ah, mas eu sou obrigado a aprender tudo isso? Não. Mas pelo é necessário que você tenha uma pincelada da sua religião para você ter noção daquilo que você faz, aonde você faz. Ah, mas eu só sou um médium de incorporação. Tá bom, mas o que você está incorporando? Por quê? Por que ele difuma? O que tem dos seus orixás? Quais é a qualidade deles? Uhum. Busque saber mais, deixe isso, a sua árvore, coloque frutos, folhas e muitas coisas, alimente sua árvore para que elas possam crescer. Você é uma preta velha feliz, né, vó? É demais, filho. E esses ensinamentos são importantes, a senhora não está brincando não, né, vó? Eu não estou, eu dou de risada, filho, e vou de nessa calma, de porque é do jeito que a voz consegue. Claro, claro, mas a pessoa não pode ir. Entrar por um ouvido e sair por outro, esses conselhos sem consequência no futuro, né? Sim, sim, filho. A experiência é importante. É muito importante, filho. De muito, a avó fala que é muito importante a gente de planejar a vida, gente. Oh, meu Deus. Eu estou fazendo parte de uma empresa. Vamos de colocar já a empresa. Sim. Porque a gente está falando também só de mediunidade, de umbanda, e o povo pode ficar de um povo desencontrado. Dentro de uma empresa você entrou hoje como já ajudante. Mas o que você vai ser daqui a um ano lá? Não vai estudar, não vai ser nada. Não vai comprar seu cajuá, não vai ter o seu rodador, não vai ter uma família. É, tem que crescer, tem que viver com dignidade, gente. Ambição. É que já tem é, a ambição boa, né, vó? Já é coisa de boa, filho. Sim. Se realiza enquanto espírito na matéria também. Ô, oh, minha avó. Não, não é porque a gente já é preto velho que a gente quer de ver vocês de, com patacos de lembrar. A gente quer ver vocês de bem, com a paz, com tranquilidade, porque a gente de possa. Vocês não querem ver a gente na falta, né? E na falta não, filho. Mas usando bastante dinheiro, mas usar pra coisa certa. Isso, filho. E saber de fazer. Mas usar o que vocês quiserem, sabe? Isso. Mas ter de paz de usar, né? Mas a pessoa sempre dá sua opinião, vó. Se eu abrir um terreiro, meus guias tocam. Pra que que eu tenho que tocar? Então se não precisava, vamos ser bem claro. Se o aparelho de não estudar não tiver preparo, não precisa de incorporação. É. A gente não precisa de um monte de faixas. Vocês vão se tornar de faixas. Faixa? Um morto de vivo. Porque todos de médico que falam, miage, eu não preciso de estudar. É. A nega véia sabe das mirongas. É, já a gente sabe de tudo. Eu não preciso fazer nada. Quem faz é ela. É. Eu vou ficar, eu posso fazer meu trabalhador, de fazer o que quiser da minha vida, que ela vai chegar lá, ela vai se realizar. É. Sem é. Comprometimento nenhum. Sim. Você gosta de pegar de um morto e ficar de mexendo de os braços não, deles é. Assim? Não, a gente gosta de gente de viva. É mesmo. Ah, mas eu sou um médico que não lembro de boa das coisas. Mas você tem uma estrutura, você está dando opções. Para que aquele espírito trabalhe? Tá certo. E? Graças a Deus. Bom, passa uma mensagem final pra gente sobre o que a senhora acha importante a gente saber nesse momento. A avó já quer dizer que esse mundo de vocês vale muitos e muitos e muitos a pena de viver. Que está de muitos e muito lindo. Que vocês estão num ciclo de amar, gente, de vivenciar, de ter prazer. De poder ser livre dessas prisões que vocês se aprisionam, que é o pensamento de vocês. Se desaprisiona disso, gente. Ame de um ao outro, mas ame, busque o seu amor interno e seja de feliz, gente. Não busque amuletas na vida. Busque o andar mesmo com as suas próprias pernas. Tenha sempre a necessidade. Não do outro, a necessidade de ter de você mesmo com você. Seja seu melhor amigo. E que o bom Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus, vó. E. Então tá bom, vó. Até se Deus fizer uma outra oportunidade. E que a senhora também, né? A senhora, como é que, por que que a senhora aceitou, vó? Fala pra gente, dá o seu ensinamento aqui no diálogo com os espíritos, vó. A avó quis mostrar, gente, de diante de tudo, de expor um pouquinho mais do que é de avó Catarina de Angola. Sim. De que eu sou, de isso que eu mostrei de fazer vocês. Uhum. Somos de uma evolução, de um grau de espírito que está aqui para auxiliar vocês, desde que vocês peçam e façam de por onde. E são de merecedor. O que é ser merecedor são conclusão das suas atitudes. Se você tiver atitudes boas, a avó vê com bons olhos que você vai ter um merecimento de melhor. Uhum. Mas faça de por onde de nessa vida e ame, filho. Ame, ame, ame. E tenha de coragem de falar para as pessoas que são, que vocês têm amor, que têm o apego do coração, que vocês amam. Porque o povo não tem coragem de falar dessa palavra, mas a voz é a palavra que a voz mais fala. E quem, vó? Já descobriu que tem preta velha, mas tem vergonha de incorporar ela, vó, porque é homem. Eu vou dizer para você, você tem vergonha de dar sua voz na terra? Não. Você se levaria ela em algum lugar? Com certeza. Veja então, ela só já vai usar isso. Você não vai ficar mais afeminado. E nem incorporando também já guia de esquerda lá, a companheira de esquerda, sim. Não vai te deixar mais fêmea. Se você tiver aqui dentro de você uma indecisão sexual, isso pode aflorar. Sim. Você está entendendo? O que não é ruim, porque esse, já está lá. O que esses contatos de faz de espiritualidade que no médico? Né? Eles acabam auxiliando no desentupimento dos seus bloqueios, dos seus preconceitos, das suas dificuldades. Você está entendendo? Nossa. Esse contato com a gente, com o povo. Com os pretos velhos, vai procurar colocar vocês demais para parar de um pouco, colocar de um cafezinho de pensar, de analisar, de com mais calma, de não tentar de fazer de tudo de uma vez. O cabo Cisne pode rezar um pouco mais. Junto com os caboclos, vocês vão buscar de ser mais caçadores, mais de guerrear, de ser, tem que estudar, tem que ser bem aplicado. É. Você tá entendendo? Não. Jejum é vitalidade, é força, é verdade, é claridade. Sim. Você tá entendendo? Claro. A criança já é a pureza. E não tem coisas de mais de bonitas e ainda de desse lado do que um sorriso do que uma criança. Nossa, mano. É um sorriso de verdadeiro, filho. É. E a gente pode ver, filho, a criança tem coragem de falar de o que ela quiser. Sim. Até que a gente ensinar ela a esconder pra ser reconhecida. Sim, isso, filho. Ixi. Você tá entendendo? Sim, tá certo. Então, vó, eu quero agradecer novamente a senhora por ter trazido do seu conhecimento, ter ajudado a gente, ter quebrado com o seu menino mais um preconceito de que homem não incorpora preta velha. É, gente, deu fluidez. Quando o guia de falar de um nome, se vir de um nome de uma nega velha, já acredite naquilo. Mas procure de conhecer. Se você tem um certo de bloqueio, procura de conhecer primeiro antes de incorporar, então. Peça-se para te bater um papo, para explicar de como funciona isso. Busque o seu dirigente espiritual, busque a informação para que vocês não fique travando de o trabalhador. Tá certo, vou. Então passa uma segunda mensagem final, vó. Agora, das vezes tem um espírito assistindo a gente aqui ou na casa da pessoa e já está cansado de ficar nessa vida de perdido. Vai pra lá, vem pra essa casa e quer ir pra luz. Como é que ele faz? Peça, primeiro você tem que adquirir de ajuda. Uhum. Não se culpe tanto. Não olhe para os lados e nem para trás. Olhe para a frente e peça ajuda. Peça a Deus que ilumine o seu caminho, que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Porque Deus jamais desampara um filho seu. Claro, nossa. Tá certo, então. Muito obrigado. Então, que Deus abençoe a senhora. E a senhora vai para onde agora? De fio. De agora eu tenho que te fazer de um trabalhador. Tá certo, então. Tá muito certo. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço. Senhor Donizete Barbosa dos Santos? Isso. Graças a Deus. Você tá bastante feliz agora. Por quê? Ah, mas porque me ensina. Esse contato que a gente tem com os pretos velhos é maravilhoso, né? Eles colocam a gente pra pensar, pra gente trazer essa emoção pra fora, pra gente não ser tão bloqueador dessa energia que é o amor, né? Isso pra gente ter que ser mais paciente, ser mais calmo. Graças a Deus. Quanto tempo você trabalha com a avó? Com a avó, 7 anos. Como foi com você, assim, descobrir que você tinha uma preta velha? Pra mim foi uma felicidade imensa, porque eu liguei ao fato da minha avó na Terra. Então, poxa, eu falei, poxa, eu vou ter outra avó? Que maravilhoso. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E você aconselha as pessoas aí também que estão iniciando a fazer o quê, assim, para ter uma mediunidade sempre útil para a espiritualidade? Como eles passam muito para mim, a gente se preparar mesmo, a gente buscar. Ler livros, conversar com pessoas, né, que tenham índoles boas, atitudes boas, para que a gente possa, né, possa melhorar, né, entender um pouco mais a nossa religião, que quanto mais a gente aprende, mais ela se abre para a gente. Mas a gente conheceu mais da nossa mãe humana. Graças a Deus. Então, muito obrigado por intermediar mais um diálogo com os espíritos.